Ouça agora, com o pastor Jorge Reis, uma palavra para a sua meditação. Bom dia, meus queridos. Quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024. Começando mais um dia. Começando mais uma quarta-feira, mais uma manhã na presença do nosso Deus aqui vos fala. Como sempre, com muito prazer e com muita alegria, o seu amigo de todas as manhãs, Pastor Jorge Reis, nesta manhã abençoada, com certeza absoluta. Esse é mais um dia que nos fez o Senhor, dia de bênçãos, dia de vitórias, dia do mover e do agir de Deus na minha e na tua vida, amém, queridos? Eu quero convidar você para começarmos este dia, esta quarta-feira, falando com o nosso papai. Se você puder, dá uma paradinha para nós orarmos juntos, amém, queridos? Paizinho, nós te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos pela noite de sono maravilhosa e pelo privilégio de começarmos mais um dia na tua presença, meditando na tua palavra. Obrigado, Paizinho, obrigado. Obrigado, Paizinho, pelo teu perdão, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua salvação, pelos teus livramentos, pela tua provisão, por tantas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Nós te entregamos nesse momento a vida desse teu filho, dessa tua filha, que medita conosco na tua palavra, que onde estiver chegando esta mensagem, que juntamente esteja chegando a tua bênção e a tua vitória em nome de Jesus. Visita, Paizinho, quem sabe o coraçãozinho desse teu filho, dessa tua filha, está abatido, entristecido, magoado, ferido, desanimado, decepcionado, preocupado, ansioso, angustiado, necessitando de uma palavra de consolo, de conforto, de orientação, de conselho. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Por isso, em nome de Jesus, entra com providência, mudando circunstâncias, revertendo situações, transformando a tristeza em alegria, transformando a lágrima em sorriso, transformando, Paizinho, a derrota em vitória, noite em dia, a tempestade em bonança, a maldição em bênção. Em nome de Jesus, nós te pedimos, manifesta na vida do teu povo os teus sinais, os teus milagres, o teu sobrenatural, e derrama sobre cada um de nós nesta quarta-feira a tua glória. É o que te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Hoje, mais uma vez, vamos utilizar o trecho que já temos utilizado em algumas meditações, Mateus capítulo 12, o verso de número 18, que nos diz assim: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Título da nossa meditação de hoje: Permita-se ser esvaziado para ser cheio. Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM, nas nossas últimas meditações, temos falado sobre a profecia proferida pelo profeta Isaías, mais especificamente no trecho que diz: Farei repousar sobre ele o meu espírito. E queridos e queridas do PSM, já aprendemos que Deus deseja não apenas repousar o seu Espírito sobre nós, mas quer fazer de nós sua morada. E mais que isso, quer que sejamos cheios do seu Espírito. Mas para que isso aconteça, entendemos que são necessárias algumas coisas. Preciosos e preciosas do PSM. Como já aprendemos, inicialmente nós precisamos permitir. Mas, além de permitirmos, precisamos também desejar. Queremos ser cheios. Mas há ainda uma outra atitude que pode ser determinante neste processo. Vamos meditar a respeito? Lindões e lindonas do PSM, para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos nos esvaziarmos. Exatamente. Não há como Deus nos encher do seu Espírito se nós já estivermos cheios. Sabe aquela lei da física que afirma que dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo? Pois é, espiritualmente falando, é mais ou menos assim que acontece. Não há como o Espírito Santo encher um coração que já está cheio de orgulho, de prepotência, de autossuficiência, mágoa, ódio, rancor, incredulidade. Príncipes e princesas do PSM, diante de tal afirmação, resta nos perguntarmos a nós mesmos: do que os nossos corações estão cheios? Permita-se ser esvaziado por Deus para que Ele